vivendo por você, querendo te acordar. Vai ter sempre alguém pra receber, fazer o seu jantar, dormir no seu sofá. Alguém pra olhar a casa e alguém que regue o seu jardim até você voltar. E como é normal acontecer, se num entardecer a dor te visitar. Vai ter sempre alguém pra socorrer, fazer o seu jantar, dormir no seu sofá. Enquanto a noite passa, eu rego o seu jardim, você já vai voltar. Enquanto a noite passa por mim, eu rego o seu jardim, você já vai voltar. Até que eu sou um candidato a ser um lama. Por enquanto sou só um para-lama. Rápido no gatilho, né?